Ouvimos de Johannes Brahms a dança húngara número 19 com a orquestra do Gewandhaus de Leipzig, sob regência de Kurt Masur.